6024. Receive center. Contact receive center, 125 decimal 45, if not able, 126 decimal 85, area 6024. Azul 4298, Centro Recife, boa noite. Acione identificação, nível de voo 650. 5108 is going to intercept the localized report. The right side is 0402. You can see 2014. For your entire route. Salvador, Felipe Nazar, 5-2, estabilizado. 4-5. Reportar o STEM, vai estar travado, 5-2.

0068, receive center, boa noite. For high end, 965 level 3000, legal 068. Voo 2043, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, Cinemateria 360, Dael 360, Dael 360, voo 2043. Mantenha nível de voo 340. Parte Paternal Mike, papá, receive turn. Fork finance, climate link, aim flight level 430. Heading in position on 3D. Uno, uno, nove, décimo, oito, Gono, sete, sete, dois, boa noite, Sereno. E Salvador, boa noite, Gono, sete, sete, dois. Gono, sete, sete, dois, boa noite, se demandando, 320, saída da El, vigilância. 320 da El, vigilância, 1772. Tem possibilidade do voo 772 voar direto, Leda? 772, mantém o perfil lateral. Mantendo o perfil 772. 043, centro Recife, boa noite. Acione identificação, subiu mantém a nível de voo 360 pro de bridge. Recife. Oda 235, chama centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, Oda 235, boa noite. Chama o controle 119-8, obrigado. Um bom trabalho, senhor. Gol 2043, centro. Gol 2043, é possível subir para nível de voo 380 para evitar um tráfego com a aeronave da companhia? Não é possível, gol 2043. Estou grato, sube e mantenha nível de voo 380. Voo 2043, tráfego agora na sua retaguarda. 1-2 milhas, nível de voo 160 e subida. Boeing 738 da companhia, com destino ao Galeão. Tan 3436, centro receio, boa noite, acione identificação, mantenha nível de voo 370. Tan 3436. Boa noite, Tan 3858, autorizado a ganhar e decolar 1-0, com vento de 190 graus com 1 milha de frente. Mantenha nível de voo 360, boa noite, 73. Gol 973, copia o centro. Gol 973, como copia o centro, recebe? Clube mantém nível de voo 360, por 1973. Aguarde voo 973. Voo 973 autorizado, sub e mantém nível de voo 400, front feed, voo 973. Voo 973, fica atento ao tráfego agora 2 horas, 1,612 milhas, nível de voo 230 em subida, com destino a Guarulhos, Boeing 738 da companhia, voo 973. Sub e mantém nível de voo 320. autorizado, foi em ponto seguro, Gol do 772. Controle Salvador, boa noite, TAM 3858. TAM 3858, poder manter o 3700, sai da bomba 1. 370, bomba 3858. Quando possível, Cogbu para o 3858. 3858, autorizado pela Cogbu. Direto Cogbu 3858. Gol do 453, chega o centro de Brasília, 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55, gol do 453. Essa resíduo na 2.085, alternativa na 25 decimal 45. Poderíamos coordenar para o Antifrot, para o 3858, da TAM? Ativo, 3858, vai na cor de código, agora a coordenação está sendo feita para o Antifrot. Aguardando. Do 4298, chame controle Salvador, 119, decimal 8, do 4298. Boa noite, Pompouro. 4298, quem será? Não tem qual problema. that. Mike, my four Mike number, please. Seven, seven, five. Boa noite, obrigado. Oi? Plano 772, descendo nível 150. Amador, boa noite, bom, não quero mais ninguém, a cruz está aqui, um, não. 096, sai 5, 1, 7, 5, 3, 7, 0, na bomba. 5, 1, 1, 7, 5, vai mandar. Tango Mike, Papa Papa, conditions for operation 3, Mach number 0.79 or 78. Foi triste. Guarulhos, 23. Número 5, decisão autorizada até a Nizoma, se puder chegar na máquina. Então, 33, 1, 5, na escuta. Identificação nível 2, 1, 0. Vamos mais pouco. Salvador, 1-9-3-8. Mantenha 380, centro Brasília, 124, 2000. Mais à frente, o 170.